se cumprir. Depois da negra escuridão, depois do grande abismo sem fim, depois da grande tribulação, depois do sofrimento aqui, depois da triste solidão, depois então virá o fim. Na nova terra iremos morar, e a igreja pra sempre irá cantar, e os louvores, os lábios serão eternamente. Na nova terra iremos morar, e a igreja pra sempre irá cantar, e os louvores serão de glórias e aleluia. Depois dos grandes vendavais, depois